Ela é a família de 5808. Salvador, web 57223 para puxa sala. Obrigado, respeito, senhor. Contato o web 52. Está autorizado, senhor. Chame agora Centro Recife em 128 decimal 8. 128, 5808. Salvador, Web 5722 tem 80, 90 a bordo, 3 horas e 2 de autonomia, alternando o conflito para o táxi. Autorizando o táxi, Apache 1. Lima, Mac, Quebec, na Quebec chama 2, 1 no 8, se for meia dúzia, que nega 1012, 5722. Autorizado o táxi, Lima, Mike, Quebec, lá, torre 1865-722. É, confirmando táxia Lima, né? Ponte para da Lima, parceira 35, chama torre 1865-722. Corrigindo. Táxi pela Lima, lá já chama torre 1865-722. Solo Salvador, bom dia, azul 4069, informação Índia 360 Campinas. Campinas 360, todo realizado via Pesulô no meio, decola pista 17, curva direita, cedo da El Leda Post Bridge, controle 1 no 9, 35, assina 5533. Campinas 360, uniforme Zulu 1 no meio, decola da 17, pista 17 com curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 19935, transponder 5533. Está correto, por push 4069. 4069. Salvador, bom dia, Web 5722 na Lima. Fabiano 5722, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar da 35. Vento 320 graus com 3 nós, ajustando 0 no 2, objeto 5722. A linha decola da 35, 5722. Subject 3722 decolou aos 21, no chama controle 19135, meu voo. 19135, obrigado. Salvador, é o papapá Mike Golfo Mike. Bom dia. Bom dia, confirma a questão Golfo. É, Itaparica. Agente, sou o barulho 320, autorizado Elefa 5732. 320, direto Elefa 5732. 4. 014, 393. Decola da 17, curva direita, litoral, frente à Parica, 02 a bordo. Último ano no 45, acionamento táxi 2262, Michael Flank. Ah, aqui. Salvador é o papapá Michael Mike, bom dia. Bom dia, Michael Mike. Eu sigo. Ok, tá estacionado o patrão que está para acionamento na sua vida. Autorizado acionamento em Protax, Mike, over Mike. Aqui. Controle 119.35, aciona 0155. Restrito no meu passo até o foro da barra. Pode falar, Enzo. Objeto 5722, chama agora Centro Recife em 128, decimal 8. 228-5722. Prossiga, Michael, Wolf Mike. Autorista táxi. Autorista táxi para o Terra Taxiway Papá, reporte para o ingresso na pista. Mais que está nos pontos de queda da 97. Gente, autorizado alinhado 7, chama ponto para decolagem. O Mike está pronto para decolagem. 7, Mike, autorizado decolar da posição para o sul, vento 3 graus com 2 nós, ajuste no 0, 1 no 2, Mike, Golf Mike. Golf Mike para o solo. Golf Mike decolou os 27. Chame o controle 1 no 9035. Mike, tá volta. Controle Salvador é o papapapá Mike, Golf Mike. Bom dia. Bom dia, papapapá Mike, Golf Mike. Prossiga litoral sul. Informe o estimado para o sobrevoo. É Raposo, ok? Vai ser mais 10 minutos. Certo, irá prosseguir Itaparica, Pouso, confirma. Afirmo. Certo. Prossiga litoral sul, informe quando o visual com a localidade de Pouso, Michael Fly. Mike. Dia 99, confirme que saiu, litoral norte. Michael Mike, forma estão recebendo altimetria com 300 pés, Mike Golf Mike. Ok, Michael Mike está atendendo para 500 pés. Salvador Azul 4069, posição 1, no pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento portátil, 4069. Pushback livre, 4069. Fila de Bravo, autorizado acionamento para o táxi. Seu gileto autorizado, Cordoaxé, Continuo. Salvador, Salvador. Decola pista 17, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 35, assina 01, 51, confirmando 1 no meu pés. Correto. Restrito 1 no meu pé, está fora da barra. Controle 119, decimal 35, assino 0155. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 17. Chame o piloto para alinhar e decolar. Azul 4069, táxi, autonomia 325, alternada Ribeirão Preto, PLB 1900. Autorizado táxi a pátio, Uno Lima Mike na Quebec, chama a torre 1862, o Azul 4069. Autorizado táxi pátio, Lima Mike na Quebec, torre no 86, Azul 4069. Trip 55 no 4, confio em posição? Estamos aqui no pátio 3, na remota 03, na box 03. É, se possível, gostaria de subir da ponte para 130 para Aracaju e, se possível, também até para lá 35. Oi, Trip, chame o solo para conexão em 1219. Ah, perdão. Salvador, bom dia, Trip. Quem que você fala agora? Trip 5-5-4, bom dia, Aracaju 130, estou autorizado. Cola pista no set, pista 35, curva à direita, saída conde, controle 119, decimal 35, aciona 5545. Ok, autorizado para Aracaju, nível 130, decola 35, curva direita pode na saída ponte, controle 10935, do transponde 5545, 5594. Confirmado, 5545. confirmando, transponda 5554, reporte pushback sinal. 5514. Ok, transponda 5554. Pode marcar o local, bom voo. Segundo quarto, dois. Salve. Confirme o PTR. Fogo nós, ajuste no 0-3, Índia November Alpha. Quebec, Tango Rodrigues.